E vamos à política de Deus. Política para o homem e para o espírito do homem. Sim. Não adianta cuidar somente do corpo, temos que esclarecer a nossa natureza espiritual. Não há morte em nenhum ponto do universo. Portanto, também não há impunidade em nenhum ponto do universo. O universo não é uma bagunça. Isto vem bem a propósito da leitura que estamos fazendo por trechos, conforme o tempo, do capítulo 7 do livro Ação e Reação, do espírito André Luiz, na psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Conversação preciosa. O ministro Sanzio, que estava visitando a mansão Paz, no astral inferior próximo à Terra, a mansão ali construída, o mundo espiritual, para receber irmãos que desencarnam em situações difíceis, porque ainda é grande a ignorância espiritual na Terra. Até mesmo as religiões esclarecem muito pouco seus fiéis a respeito de como serão recebidos do outro lado. Mas nós podemos esclarecer, pelo menos uma parte, com pouquíssimas palavras. A nossa recepção no mundo espiritual depende do nosso comportamento aqui na Terra. Somos nós que decidimos na Terra como seremos recebidos do outro lado. O resto é conversa fiada, filme de terror e outras panaquices, né? Digamos assim, criadas pelos ignorantes das leis divinas, que tratam das coisas espirituais como tudo no outro mundo fosse um pavor. O pavor é nós construímos aqui com a nossa ignorância. Bom, Sanzio está esclarecendo, André Luiz e Hilário, dois médicos que viveram na Terra, mas estavam no mundo espiritual àquela altura, hoje podem estar até reencarnados, a respeito da lei de causa e efeito, a lei do karma. Aliás, a medicina humana precisa dar esse passo corajoso. Não sei se amanhã, nos anos vindouros, quando muitos ouvirem as gravações desses programas, a medicina já tenha se integrado à medicina humana, à medicina divina, com a medicina divina. Aí, esse conhecimento aqui será muito importante, estará facilitado, porque vai a leitura do texto e alguns humildes comentários. Lei do karma, determinismo, livre-arbítrio, está tudo explicado aqui. Mas Aruja tinha, devidamente e divinamente, resumindo essa verdade, que antigamente era discutida por muitos. Uns são a favor do determinismo. Maktub, fatalidade. Não adianta estar escrito. Outros não. Pensam no livre-arbítrio total, caótico. Nada disso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Isarur, o genial criador da Legião da Boa Vontade e proclamador da religião de Deus, deu a definição perfeita. A lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, quer dizer, aquilo que fizemos no bom ou mau uso do nosso livre-arbítrio anteriormente, determina-lhes o futuro. E é tão fácil de entender, viram só? O determinismo, quem o constrói, somos nós. Nós é que criamos as nossas fatalidades. Mas vamos lá. Nós paramos nesse trecho em que André pergunta ao ministro Sanzio. Este é o 32º programa, né? Na apresentação do livro Ação e Reação. A lei de causa e efeito, karma. Ministro Sanzio, e como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? Quer dizer, sair do karma negativo, digamos assim. O karma resultante dos nossos crimes. Porque o karma é apenas a reação. Se realizarmos boas coisas, Se a causa for boa, o efeito kármico será ótimo, será bom, excelente, ótimo, conforme nossos atos. Sanzio vai responder. Pois ele não se deu por surpreendido e replicou de pronto. Meu caro André, como qualquer devedor que de fato se empenhe na solução dos seus compromissos, assim, entendeu? Como qualquer devedor que de fato se empenhe na solução dos seus compromissos. É evidente, assim a criatura pode habilitar-se para resgatar o preço de sua libertação, pagar o que deve. Sanzio prossegue. De certo que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições do seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Em razão disso, não pode viver à farta, mas sim com abstinência e suor, de modo a liberar-se tão depressa quanto possível da sua dívida kármica. O grande orientador fez uma pausa de momento, como para refletir, e continuou. Voltemos ao símbolo da planta. Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sob constringentes obstáculos, transformando-se num arbusto mirrado, com lamentável produção no tempo devido. Mas, se o lavrador lhe acode às necessidades e exigências desde o início da luta, oferecendo-lhe adubo, água e defesa contra as pragas, tanto quanto ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno, quer dizer, tem que saber até podar as árvores, senão, né? Você repara que podada elas crescem, né? A laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa, isto é, quando na terra a alma, e tanto quanto possível, deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. Quer dizer, não devemos perder tempo. Procurar pagar a dívida, construir um karma melhor. Tivemos tantas oportunidades e construímos karmas terríveis. Por que não vamos usar o tempo para não só pagar o que devemos e não só ficar quites com a lei, mas melhorar a vida futura logo de vez, construir coisas novas, abrir novas perspectivas. Bom, Hilário, que acompanhava a exposição, fascinado quanto eu mesmo pela lógica daquelas palavras sábias e simples, interrogou. Ministro, e quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores afeiçoados ao bem, capazes de funcionar como lavradores diligentes junto daqueles que recomeçam a luta humana? Esse que recomeçam por intermédio da reencarnação, uma nova vida. Sem dúvida, ponderou o ministro, a meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Quer dizer, a vitória, né? Chegar lá no ponto melhor para nós. Entretanto, é imperioso entender que no espírito consciente, a vontade simboliza o lavrador a que nos reportamos e o adubo, a irrigação e a poda, e constituem o serviço incessante a que deve consagrar-se nossa vontade na recomposição de nossos próprios destinos. Cada um constrói o seu destino. Não adianta botar a culpa em Deus nem nos outros. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e para redimir e para aprimorar e para purificar. Compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, superar-lhe-á os perigos com desassombro e valor. A explicação alcançava-nos a mente, qual reste a de sol penetrando um cubículo escuro. Meu colega, no entanto, voltou a considerar. Ação por ação, temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo físico. Quer dizer, no mundo espiritual também, a coisa não é fácil para quem não quer ser fácil, que não quer submeter-se às leis espirituais que nos levam à felicidade, à realização. Assim como perpetramos faltas na carne, no corpo físico, para sofrer-lhes muitas vezes as consequências aqui, quer dizer, lá no mundo espiritual. É o Hilário que está falando agora. É natural, aliás, está perguntando, é natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne? Pergunta inteligente, observar. Ele está dizendo, o que fazemos? Eu vou até repetir para vocês. Assim como perpetramos faltas na carne, para sofrer-lhes muitas vezes as consequências aqui, quer dizer, cometemos crime aqui no campo físico, desencarnamos, vamos para o umbral sofrer, purgatório, como quiser, sofrer. É natural que por nossas ações deploráveis aqui, quer dizer, lá em cima, no mundo invisível, venhamos a padecer na carne, quer dizer, na terra? Resposta do ministro Sanzio. Perfeitamente, confirmou o bondoso. Nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Muita gente não tinha pensado nisso, hein? Há por isso expiações no céu e na terra. O profeta Isaías diz que no julgamento final, Deus punirá ou premiará os espíritos no céu, os anjos no céu, espíritos, e os homens na terra. O pessoal pensa no Apocalipse, Armagedon, trombetas, flagelos, trovões, vozes, aquela coisa toda, selos. Pensa somente nos acontecimentos no mundo terreno, mas isso também há no mundo espiritual. E o próprio Apocalipse esclarece a respeito disso. Vocês têm ouvido as minhas pregações, inclusive o que eu tenho dito na explanação do Apocalipse para os simples. Mas prossegue, Sandro. Muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais, até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida. A vida é na terra e no espaço. E Jesus falava assim, ó, a casa de meu pai tem muitas moradas. Vou ler até esse trecho outra vez para vocês guardarem bem. Muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais, quer dizer, os chamados mortos, desregramentos passionais do mundo invisível, né? Até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, obsidiando as pessoas chamadas vivas, de repente mudam aquela coisa toda, a mulher fica doida, o homem fica maluco, está com obsessor. Depois vira possessor, aí é mais difícil se tirar. Hein? Não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de auto-reajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade, para as recapitulações a se efetuarem na madureza, exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é compelida a tolerar rígidos padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno, tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo. Essas dores, angústias e sofrimentos vários nos suavizam a ficha de espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual, logo após a peregrinação pelo campo físico. Que a gente desencarna, leva uma porção de coisas acertadas que fizemos e também levamos erros. E nesse mundo, como praticamos erros na carne, hein? Aí chegamos do outro lado, passamos pelo umbral, até conseguir o equilíbrio para poder merecer alçar a esferas melhores. Aí começamos a trabalhar. Socorremos outros irmãos no abismo, trabalhamos nos hospitais do mundo invisível, damos aula nas escolas dentro da nossa competência, da nossa evolução espiritual, porque mesmo passando pelo umbral, a gradação espiritual, o espírito tem mais conhecimento que o outro. Mas vai passar pelo umbral para sofrer, porque infringiu a lei divina até não poder mais. Então, o tempo que nós ficamos lá em cima nos dá uma cota de benefícios que nos protege enquanto somos crianças, enquanto somos jovens, até que amadureçamos e passemos a pagar o que devemos direto. Mas há casos que o espírito é tão endividado que começa logo no ventre materno, até mesmo lá. Isso me faz lembrar um pensamento que diz assim: na criança e no borracho, Deus põe a mão por baixo. Quer dizer, tantas coisas as crianças fazem, pouco lhes acontece. Existe aquela proteção, aquela coisa toda. É por isso que o espírito que está reencarnando e tem forma de criança e jovem até tornar-se adulto, trabalhou bastante no mundo espiritual antes de reencarnar. E aí ganhou louros, benesses, que lhe permitiram, apesar de não deixar de pagar o que deve, ter uma proteção redobrada, principalmente na infância e na juventude. Prossegue Sanzio: a maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a idade provecta, que é a velhice, habitualmente se confiam nas últimas fases da existência à ponderação e à meditação, à serenidade e à doçura. Outro ditado popular diz assim: o diabo envelheceu e tornou-se ermitão. As mentes infantis, ainda mesmo na senectude das forças genuinamente materiais, continuam levianas e irresponsáveis. Mas os corações amadurecidos no conhecimento se valem, por intuição natural, da velhice ou da dor, para raciocinar com mais segurança, seja consagrando-se à fé nos templos religiosos, com que asseguram a si próprios mais amplo equilíbrio íntimo, seja devotando-se à caridade, com que os batem na memória as recordações menos desejáveis, preparando assim com louvável acerto e admirável sabedoria a irrevogável passagem para a vida maior. Quer dizer, quando o espírito tem algum amadurecimento, quando ele chega na vida, na idade provecta, na vida humana, ele fica mais sábio, começa a ponderar mais as coisas. Só não acontece quando é uma alma muito infantil. Há mulheres com cara de 40 e mentalidade de 15. Há homens com cara de 40 e mentalidade de 12. Fazem bobagem, já velhos, aquela coisa toda. Mas se o espírito tem determinado equilíbrio, aí ele vai procurar atos maduros, vai resolver os problemas com ponderação. Concluí pelo olhar de Druso, prossegue André Luiz, que a nossa entrevista estava prestes a encerrar-se. E por isso aventurei ainda uma indagação. Ministro amigo, compreendendo que há dívidas que, por sua natureza e extensão, exigem de nós várias existências, reencarnações ou romagens na carne terrestre para o respectivo resgate, como apreciá-las do ponto de vista da memória? Cito, por exemplo, que tenho, no passado, imensos débitos para ressarcir, dos quais não me lembro agora. Sim, sim, explicou o ministro. A questão é de tempo, a questão é de tempo. À medida que nos demoramos aqui na organização perispirítica, sendo um mundo invisível, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei divina, mais se nos dilata o poder mnemônico, quer dizer, de memória. Quanto mais tempo fica lá trabalhando pelo bem da humanidade invisível e visível, a sua memória vai ganhando luz e você vai se lembrando do passado que está merecendo saber. Que a maioria das vezes é melhor não saber, porque aí vai descobrir que o vizinho foi um ator, que a mulher traiu naquela vida, que a filha fez isso, que o filho fez aquilo, que o amigo era um demônio, aí pronto, dificulta tudo. A pessoa se toma de reservas e de cuidados, e por isso Deus não permite a lembrança, a não ser para as pessoas mais evoluídas, de fatos de vidas passadas. Não adianta dizer, se eu soubesse, eu me comportaria melhor. Mentira, o ser humano ainda não é assim, não. Sabendo essas coisas da vida passada, do relacionamento bom ou mal, e mal então, com pessoas que a lei divina aproximou para que possam desbastar as arestas na vivência diária, geralmente o espírito vai ficar até com ódio do outro e vai dificultar a conciliação. Assim é que, prossegue Sanzio, depois de largos anos em serviços nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta a pagar espiritualmente, através das reencarnações das vidas sucessivas. E embora sejamos reconhecidos, a benevolência dos instrutores e amigos espirituais que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas. Olha o remorso aí. E por isso vemos-nos impelidos a solicitar das autoridades espirituais superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária. Compreenderam? Sim. Havíamos entendido. Sanzio fitou o diretor da casa como a dizer-lhe que o horário se esgotara. E Druso, que dirigia a mansão Paz, no mundo espiritual, lembrou com gentileza que não devíamos reter um instrutor atencioso e complacente. Agradecemos com humildade as lições recebidas, enquanto o ministro Sanzio voltava à Câmara Brilhante, onde a neblina móvel passou de novo a adensar-se, apagando-lhe a figura venerável aos nossos olhos. Materialização no mundo espiritual, está vendo? Em breves minutos, o ambiente retomou os característicos que lhe eram habituais e a palavra comovedora de Druso, em prece, encerrou a inovidável reunião. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que governa o mundo visível e invisível e que já vem para os nossos olhos materiais e nossos corações para sempre. A morte não existe. O maior equívoco da humanidade é pensar que a morte seja uma realidade. Nenhum esforço se perde, nem na terra e nem no céu.